Diga para ele, porque quando o milagre chega, tudo muda na nossa vida. Pega a sua mãe e diga comigo: tudo, tudo, tudo, tudo em minha vida mudou.